Ei, sou Minotauro. Estou gripado, bem cheiroso e cheio de emoção. Pra curtir a noite com os meus niggas da town. Wasala, ué. Lilo, wasala, ué. Bem cheiroso e grifado e cheio de emoção. Porque quando estou na party eu chamo atenção. Wasala, ué. Lilo, wasala, ué. Eu já tô pronto pra tirar. Pegar no meu cell pra ligar. Pra todos meus brothers pra bazar. A noite tá boa pra brincar. E quem não alinha vai ficar. A caravana tá bazar. Mola no bolso pra gastar. E quem tá tunado eu vou pagar. As damas já estão à minha espera lá. Daqui a pouco um gajo chega lá. Eu e os meus brothers full de cheddar pá. Vamos ouvir Pingados um Zekaman. Estou gripado, bem cheiroso e cheio de emoção. Pra curtir a noite com os meus niggas da town. Wasala, ué. Lilo, wasala, ué. Bem cheiroso e grifado e cheio de emoção. Porque quando estou na party eu chamo atenção. Wasala, ué. Lilo, wasala, ué. Que maravilha está isto, pá. Eu daqui não saio porque está visto que há. Mulheres, bebidas e comida, pá. Olha Mônica, aqui não sai da pista, pá. Não desista, mano. Me convida lá. Está no papo, essa pita, saca a guita, mano. Mostra lá, six pack, saca, estica, mano. Saca, estica, mano. Saca, estica, mano. É, o VIP aqui em cima já está a pegar lume. Os niggas já embaixo já estão com ciúme. As latonas a render com o meu perfume. Não faço de propósito, é o meu costume. Estou gripado, bem cheiroso e cheio de emoção. Pra curtir a noite com os meus niggas da town. Wasala, ué. Lilo, wasala, ué. Bem cheiroso e grifado e cheio de emoção. Porque quando estou na party eu chamo atenção. Wasala, ué. Lilo, wasala, ué. Wasala way.